Fala, nerds, aqui é o Dart Nerd e esse aqui é o podcast que eu tô gravando com um cara muito feio. Ei! Danilo, você já viu o Crepúsculo? Já, infelizmente. Eu também, cara, tipo, foi um dos maiores erros da minha vida. Eu achava que era legal quando eu era pequeno. É, muitas pessoas devem achar isso. Também. Vamos fazer um resumo de Crepúsculo para as pessoas que não sabem como é Crepúsculo. A história de Crepúsculo gira basicamente entre uma mulher que tem a mesma expressão para todas as situações, uma criatura que anda pela floresta, brilha e dá conselhos. Não, não é uma fada, é um vampiro. Na versão da criadora Stephen Meyer. Que é muito criticada por escritores de terror e de outras coisas assim, tipo Stephen King. É. Você sabe quem é Stephen King, né? Não. Putz, né? Stephen King é aquele cara lá que escreveu vários filmes e livros de terror. E um lobisomem. E que é o mesmo ator que fez o Sharkboy, do Sharkboy e Lava Girl. Não pode usar camisa em nenhuma parte do filme. A cada 10 minutos, o contrato dele diz que ele tem que tirar a camisa. É totalmente proibido contra nenhum lobisomem usar camisa nessa porcaria de filme. Mais ou menos assim. Caramba, tá um frio do capeta aqui. Acho que eu vou tirar a camisa. E percebe que nenhum lobisomem é gordo, né? Tipo, tem um preconceito. Tem que estar sem camisa se você não for gordo. Sei lá, eu acho que aquele cara da cadeira de rodas era lobisomem também. Só que ele era gordo, então ele não podia tirar a camisa. Entre esses três personagens aí que vocês acabaram de ouvir, existe um triângulo amoroso. Podemos dar spoiler? Claro que pode. Depois disso, acho que ninguém vai assistir esse filme. É, verdade. Se você não quer ver spoilers, pule para... 2 minutos e um churro. Pra você que continuou e não pulou, pra você que quer ouvir o que a gente vai falar, é basicamente assim. A mulher acaba grávida do vampiro, não sei como. A filha, ela também vira vampira. Então, todo mundo morto, como é que teve filho o bagulho ali? O lobisomem que gostava da garota sem expressões acaba... junto com a filha da garota sem expressões. E é basicamente esse o final. A cena que comprometeu o filme pra mim foi uma cena que tá lá o vampiro numa montanha, junto com o lobisomem lá, que tá sem camisa, e a mulher sem expressões. Aí tá o lobisomem e a mulher dentro da barraca. Tá um frio maldito e ela vai morrer se o lobisomem não ficar perto dela. Aí ele tem que ficar... Aí ele tira a camisa e fica abraçado com ela pra fazer, tipo, esquentar. Enquanto o vampiro deixa, mano. Ele fica tipo assim. Ah, é bom passar esse momento aqui com você. Pior que ele fala uma coisa desse tipo, não fala? Mas assim, se o cara está abraçado com sua mulher sem camisa na cama, você chega e diz que de certa maneira está feliz por ele estar aqui. Meu Deus do céu, vou me matar. Sei lá, não, eu imagino que na cabeça do cara é tipo assim, o que ele tá pensando é tipo assim, é que bom que você está aqui. É só deixa eu jogar essa mulher lá fora que a gente pode ficar junto. Não, sério, porque aquele vampiro. Nossa, aquela frase, velho, fez eu ficar muito, muito estranho. Homem, incendeia a sua casa após descobrir que sua mãe jogou fora seus bonecos. Garoto de 13 anos é atingido por raio às 13 horas e 3 minutos no dia 13. Garoto de 4 anos assassina o pai por não ter ganhado seu PlayStation. O próprio pai? Porque não ganhou um PlayStation? Isso mesmo, Dart. O menino pegou a pistola do seu pai enquanto ele não via e deu um tiro nele. Por não ter ganhado seu PlayStation. Meu, esse menino é um psicopata. No mínimo, esse pai devia dar tudo que o menino sempre quis. Toda hora, tipo assim, pai, eu quero um carro. Ah, tô aqui, menino. Você só tem 4 anos, mas pode levar o meu. Eu compro outro. Esse cara era rico, o quê? Não, ele não era rico. Ele era de classe média normal. Nossa, o cara, ele mimava o filho dele. O menino deve ser mal mimado, né? Pra, tipo... Não se sabe o que pode passar pela mente de um garoto de 4 anos. Até os menores podem ser os mais mortais. Nunca sabe quando seu bebezinho vai pegar uma faca e te esfaquear enquanto dorme. É, tipo, muito legal. Meu bebezinho vai me esfaquear enquanto dorme, não é fofo? Daniel, você viu lá, velho? Você tava vendo lá na internet e viu lá o negócio do caminhoneiro na BR lá, sabe? BR. O caminhoneiro lá, ele saiu por ali com a máscara do capeta, literalmente do capeta, assustando os motoristas que passavam do lado dele. Tipo, passava lá, ele dava um grito. Aí ele foi preso. Aqui tem um outro caso semelhante ao do menino de 4 anos, mas agora é um japonês de 30 anos que morava com sua mãe, que gostava de colecionar bonecos do tokusatsu japonês Gundam. São action figures. Ele tinha uma grande coleção. São action figures. Action figures. Ele tinha uma coleção que poderia completar umas 300 caixas. Um dia, a mãe jogou fora alguns de seus brinquedos. Ele ficou tão irritado que atirou fogo em sua própria casa. Está bem, action figures. O japonês contou que os robôs Gundam são como companheiros que passam a vida com ele. Se eles iriam ser jogados fora, ele preferia morrer com eles com um incêndio. Com certeza um louco varrido. Olha só, você acha que isso é ruim? Mano, um garoto de 13 anos foi atingido por um raio. Exatamente às 13 horas e 13 minutos. Na sexta-feira, dia 13 de agosto. As informações são do porta-voz de serviço da ambulância do hospital que o garoto foi levado. O acidente aconteceu quando o garoto estava andando numa área aberta que vinha sendo... que estava tendo chuva pra caramba. Apesar do susto, o garoto não morreu. Esse é o jeito de viver. Quem nunca foi igual? A minha vida é fazer. O bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon com o meu poder. Tudo transformar. Pokémon tem que pegar seu ser. Pegá-lo já tentarei. Pokémon. Eu já sei como ele virou vampiro. Voldemort, foi ele. O que foi que o Voldemort fez? O que você fez?